Mais uma superprodução, Banca Terror. S-U-J-J, O, música, Xujo. Nego Fei, Nova Odessa, BGM, Xujo, música, música boa. S-U-J-J, O, Xujo. Música. Sara Pastroso, BGM, yo. Hombres, mujeres, hablando de las cosas buenas, en palabras que tenga mala suerte, fuerte. Hombres, mujeres, de todo que quieres para hacer las cosas que tenga conteúdo futuro. Hombres, mujeres, niños, hermanas con hombres semejantes delante de peligrosos para destruir los traidores de mi gente. Entiendes tu Brasil, una madre que tiene las piernas abiertas para los hijos de la. Personas que andan hoy conmigo, mira la persona que mi hermano se ha enamorado. Desde lo conocimiento de gente, están con ella. Jamás voy a vivir con tranquilidad con esos trozos en nuestra Vejo vida. Pelo nariz, veis porque quis. Vejo sangue voando como no chafariz. Estávamos aqui de braços abertos, torcendo mesmo no seu retrocesso. Vejo pelo nariz, fez porque quis. Vejo sangue voando como no chafariz. Estávamos aqui de braços abertos, torcendo mesmo no seu retrocesso. Coragem para beijar a boca da mulher, seu irmão. Não é coragem, é pilantragem, é absurdo, é viagem. Onde está aquela voz que ecoava pelo suor? Eu gostava de ouvir que eu já vi pior. Sempre teve tudo, mas qual será o que te levou pra lá? Sendo que sempre estive aqui pra te escutar. Essa síndrome de Rafael Polegar, que com pouco de liberdade sempre quis te matar. Qual será o motivo pra tanta falta de juízo? Sendo que sabes que Deus sempre estará contigo. Será o destino, escreveu pra você uma vida de incerteza. Soltou a guilhotina pra arrancar sua cabeça. Pensou pelo nariz, fez porque quis. Vejo sangue voando como um chafariz. Estávamos aqui de braços abertos, torcendo mesmo no seu retrocesso. Pensou pelo nariz, fez porque quis. Vejo sangue voando como um chafariz. Estávamos aqui de braços abertos, torcendo mesmo no seu retrocesso. Você vem pro seu retrocesso, te vem na merda, é tudo que quero. Ser humano, catador de mulher dos outros, filho da puta incrédulo. Cheio de pilantrar os outros, catou a mulher do mano e age como se nada tivesse acontecido. Cola na banca com a cara mais lavada do mundo, mal sabe ele que tá pedido. Xi, nego velho, quem disse, cê vai subir, não vai ter jeito. Não adianta chorar o leite derramado, agora tu vai virar adubo de planta, nego. Ai Jesus, como pode ser burro a ponto de pensar? Quer fazer tudo escondido e achar que ninguém ia desconfiar. E o pior de tudo nem é isso, a amizade, a consideração, onde tudo isso foi parar? No meu tempo a gente resolvia essas coisas lá na faca. Cortava o bucho do frame, filho do marrom que fosse, pendurava na porta de casa. Ou então castrava o peste pra ele não catar mais ninguém. Pensando bem, acho que tu merece esse castigo também. Fez um pelo nariz, fez porque quis. Vejo sangue voando como no chafariz. Estávamos aqui de braços abertos, torcendo mesmo no seu retrocesso. Fez um pelo nariz, fez porque quis. Vejo sangue voando como no chafariz. Estávamos aqui de braços abertos, torcendo mesmo no seu retrocesso.